Lideranças. Por qual razão eu resolvi começar a falar sobre avaliação de desempenho pelas lideranças? Bem, eu considero os líderes alavancas que catalisam para a mudança de comportamento, de atitude e de cultura de uma organização. A coisa começa com eles, e se não começar, é por causa deles também. Posso entrar? I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. Em todos os episódios, eu lembro que se você quer ajudar o Balanço Focado, sendo um protagonista na missão de fazer o Brasil um país mais produtivo, tem duas formas que você pode fazer isso. A primeira delas é ajudando financeiramente com uma contribuição mensal de R$ 5,00, como já fazem Paulo Oliveira e Matheus Oliveira, que acessaram o menu Quer Ajudar e escolheram uma plataforma de financiamento recorrente que eu disponibilizei lá nessa página. A segunda forma é compartilhando com seus amigos, com seus parentes, com seu chefe, com seus subordinados, todo o conteúdo que você julgar interessante e assim espalharmos técnicas, ferramentas, métodos para atingir o propósito do nosso trabalho. Quer receber uma newsletter mensal exclusiva? Já temos um montão de gente que recebe a nossa newsletter. E para fazer igual aos recentes assinantes Adriano Werlang, Geraldo Husk e Sidney Silva, é muito fácil, basta preencher um cadastro que abre automaticamente na tela quando você acessa o blog pela primeira vez, ou então, ali do lado direito do blog, onde tem um pequeno menu chamado Inscreva-se. O que você está fazendo aí? Leva menos de 2 minutos para fazer esse cadastro. Você já deve imaginar que a avaliação de uma pessoa em posição de liderança é um pouco diferente dos seus liderados. Se imaginou isso? Ponto para você! Enquanto os liderados são avaliados pela contribuição individual que fazem à organização, aos líderes é atribuído valor ao resultado do que foi entregue pela sua equipe. Por essa razão, algumas coisas precisam necessariamente ser um pouco diferentes, pois as atitudes comportamentais de cada grupo são na prática realmente diferentes. Algumas competências são esperadas pelos líderes, como trabalho em equipe, comprometimento, tomada de decisão, geração de inovação, quase todas competências muito subjetivas e sujeitas a interpretações diferentes pelas pessoas. Cada pessoa tem uma história de vida, e essa pluralidade de histórias e experiências acabam por gerar interpretações de um mesmo fato com diferentes pontos de vista. Essa situação gera um risco elevado de mal-entendidos, mesmo cada parte sendo totalmente honesta e bem-intencionada. Eu acabei desenvolvendo um método que me possibilitava não dar nenhuma margem a dúvidas, subjetividades e interpretações dúbias. Esse método não tinha nome até então, eu simplesmente o usava. Aqui vamos chamá-lo de os 4 quadrantes do desempenho. Durante um bom tempo eu fui gestor de líderes, e normalmente os processos de avaliação começavam bem antes do jogo do desempenho começar. Um bom processo de avaliação de desempenho de líderes começa no planejamento. Só com a organização prévia das ações que serão priorizadas durante o período de avaliação e que estejam devidamente acordadas entre o gestor avaliador e os seus líderes que são subordinados, será a base para fazer os 4 quadrantes do desempenho funcionarem bem. Parece meio óbvio isso, né? Mas se você não planejar quais serão as ações básicas esperadas pelo líder que seja subordinado a você, como você vai cobrar qualquer coisa dele? Como você espera que ele vai cobrar dos subordinados dele? Os líderes que são subordinados a você têm uma parte da avaliação de desempenho sendo medida por números. Não importa que tipo de posição ele esteja envolvido, se é uma posição comercial, se é uma posição operacional ou de suporte, cada uma delas possui resultados em números, absolutos e/ou percentuais para serem alcançados. Então, o básico é parametrizar para que o conjunto dos números dos seus liderados esteja devidamente alinhado com o que você mesmo será avaliado ou com o que você deseja realizar, se a empresa for sua. Parte da avaliação dos comportamentos e atitudes será avaliada mediante a execução ou não dos planos de ação. Simple like that. Então, fazendo o cruzamento entre os resultados quantificáveis e a execução ou não dos planos de ação, geramos os quatro resultados possíveis, interpretados conforme a gente vai explicar a seguir. Se aquele gestor executasse as ações da forma que estava planejado e os resultados quantificáveis eram positivos, ele se enquadrava no quadrante do destaque. Se ele executasse as ações de forma que estava planejado, mas os resultados quantificáveis não estavam positivos, ele se enquadrava no quadrante esforço. Nos dois primeiros quadrantes, qualquer gestor poderia, inclusive, não usar os planos de ação definidos, mas ele deveria usar os seus próprios planos, mostrando as evidências da linha de raciocínio e das ações que usou. Nesse caso, eu considerava ainda mais, pois ajustar e mesmo apostar em um plano próprio requer coragem, disciplina, trabalho de equipe para poder fazer acontecer. Tudo aquilo que esperamos de um líder, não é? Protagonismo é o nome do jogo. Se ele não executasse as ações e tivesse resultados numéricos positivos, ele entrava no quadrante da sorte. Mas você pode até perguntar, ter sorte não é bom? Claro que é, mas ter sorte nesse cenário corporativo é contar com o aleatório, com o inesperado, com o improvável. E por mais que seja uma amostra de fé, é no protagonismo que as coisas acontecem. Principalmente por conta de que a sorte, um dia vem e no outro, bem, tem que contar com a sorte. Dependendo do grau de sorte, eu costumava tirar um desses gestores ou ao menos movimentá-los para outra posição de liderança, mas com alerta de que repetindo o resultado sorte, certamente não permaneceriam como gestores. Se eles não executassem as ações e os resultados numéricos fossem negativos, ele entrava no quadrante do convite. Convite para sair da posição de gestor. Acho que aqui dispensa maiores esclarecimentos, você não concorda? No post desse episódio, tem uma imagem que representa os quatro quadrantes para você dar uma olhada. Eu já falei bastante desses quatro quadrantes no blog, mas eu quero que vocês observem e se tiverem comentários, por favor, não deixem de fazê-los. No próximo episódio, nós vamos falar dos empregados das posições comerciais. Well, between Jack's back taxes and the Fred Hayes show, I'd say that was a pretty successful broadcast. That's an excellent show, Austin. Thank you very much, Houston. We got a couple of housekeeping procedures for you. We'd like you to roll right to 060 and null your rates. Roger that. Rolling right, 060. And then if you could give your oxygen tanks a stir. Roger that. Got a problem here. What did you do? Nothing. I stirred the tanks. Whoa. Hey. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Apollo 13 com Tom Hanks, Kevin Bacon e Ed Harris é um daqueles filmes que te prendem na poltrona desde os primeiros minutos. É um filme baseado nos fatos que aconteceram com a 7ª missão tripulada do projeto Apollo e que era a terceira com a intenção de pousar na Lua. mas infelizmente não cumpriu devido a um acidente durante a viagem de ida, causado por uma explosão no módulo de serviço que impedia a descida no satélite. A nave e seus tripulantes, entretanto, conseguiram retornar à Terra, após 6 dias no espaço, em uma improvável construção de soluções focadas em cuidar de cada desafio para chegar a esse positivo resultado. É um filme muito bom para ver na prática o gerenciamento de crises, a geração de expectativas realistas, determinação, envolver as pessoas para ação, criatividade e trabalho em equipe. Bom filme! Estiveram conosco hoje Paulo Oliveira, Matheus Oliveira, Adriano Werlang, Geraldo Husk, Sidney Silva, Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris, você ouvinte focado e eu, que quero liderar uma revolução na avaliação de desempenho, Fernando Sobrinho. Tchau!